hora descobre. Mas não tem panela de plástico. Tem panela de vidro. E eu acho fantástico. Também tem panela antiaderente. E a pior panela que tem é a panela de gente. Thank you. Todos brinquedos naquela máquina do shopping, esperando o destino pegar com suas garras. Alguns tentando escapar pela saída, outros querendo ficar porque é macio e quentinho e não quer garra nenhuma. Um se solta, outro se amarra e outros só queriam ser a garra. E se todos dessem as mãos quando a garra pegasse, quem dera fosse assim para que tudo mudasse. Ooh.

Thank you. eu tinha que tomar um chá com Alice. Eu fui de rixá. O mano que eu tinha rixa foi puxar. Pedi pra ele parar porque eu tinha que mijar. Ele disse, é pra já. Peraí que eu vou ali pichar. Foi numa fachada com uma parede que começava a rachar. Logo apareceu um porteiro com crachá. Achei que ia dar ruim, ele ia chamar os homens pra esculachar. O nível da situação ia baixar, mas ele disse que queria pintar. Mas só que ficou com medo da roupa dele manchar. Thank you. Thank you. Instagram, Face e YouTube. Saudade de quando assistia Gloob Gloob. Depois da escola ia pra rua jogar bola. E no fim de semana se pai ia pro clube. YouTube, Instagram, Zap, Face. Sinceramente eu não sei de vocês. Mas se eu pudesse, eu olhava esses aplicativos só uma vez por mês. Face, YouTube, Zap e Instagram. Tá deixando todo mundo tantando. Pegando o celular às 10 da noite e só para às 4 da manhã. Instagram, Face, YouTube, Zap. Não tem um ser humano que escapa. Thank you. Deus que me perdoe, Papa. Mas a vontade de sair no tapa. Corro na alberne, Papa. Ficar intocado e sair do mapa. Quando passo pelo restaurante, lindo e elegante, e quem se acha melhor me olha como meliante. Meliante! Mediante seu olhar de scanner, eu queria ser um Bruce Banner. E virar Hulk, mas acaba no presídio do Luciano Hulk, exposto que nem o Banner. Esse tratamento obsceno gera muita cena insana. Pro noticiário de noites e áreas urbanas. Basta as dores dos bastidores da minha vida gritantes. E ainda lido com víboras vibrantes, querendo inocular seu julgamento da jugular. Pego a caneta, a caderna e revolta, e jogo tudo lá, tudo lá. Tudo é sintoma. Que é treta, digo sintoma. Tudo é sintoma. Que é treta, digo sintoma. Tudo é sintoma. Que é treta, digo sintoma. Vai achando que tá bom. Eu me lembro de Trayvon, do Amarildo e da Cláudia, pele parda ou amor. O preto retido distinto, o vinho tinto da raça. Imagina o que você passa sentado de boa na praça, no meio da tensão racial, de domingo a domingo. Por um tratamento especial, eu já fingi que era gringo. Thank you. Deus, diz pra gente aí quantas você ganhou.